criancinha é tecedeira, é tecedeira, tem um dia. Aí ela vai para o estrangeiro ganhar dinheiro para se casar. Aí ela vai para o estrangeiro ganhar dinheiro para se casar. Mariazinha é tecedeira, é tecedeira, vai-se casar. Mariazinha já leva a roupa, já leva a cama para se deitar. Mariazinha já leva a roupa, já leva a cama para se deitar. Mariazinha é tecedeira, é tecedeira e faz serão. Mariazinha já não tem noivo, já não se casa, ai não, não, não. Mariazinha já não tem noivo, já não se casa, ai não, não, não. Mariazinha já não tem noivo, já não se casa, ai não, não, não. Mariazinha já não tem noivo, já não se casa, ai não, não, não. Chamava-se ela Maria, de sobrenome da Cruz, e na aldeia onde vivia, sorria, vivia na paz de Jesus. Tinha um amor a quem ama, seu coração entregava, junto ao altar. É o fado da paixão. é o fado da paixão. Um dia que eu morro afado, tu vais no meu coração. Fado que chora por ti, a gente na tua terra. Fado que chora por ti. Fado que chora por ti, eu também te quero bem, pois senão não estava aqui. Só a ti tenho amizade, ó fado de canavelo, só a ti tenho amizade. Só a ti tenho amizade, há gente na tua terra que até morre de saudade. É o fado da paixão, o fado de canadelo. É o fado da paixão, o fado de canadelo. É o fado da paixão, o fado de canadelo. É o fado da paixão, o fado de canadelo. É o fado da paixão, o fado de canadelo. Esta vida minha, toda amor e fé, lembra daquela andorinha que voa sempre à tardinha sobre os telhados da Sé. Corro o porto leito de ruas em flor, chailetado em coruj no peito, porque o meu amor vive satisfeito no seu bendito calor. Oh, linda costureirinha, teus sonhos e teus segredos são o novelo de linha entre o fuso dos teus dedos. E os teus olhos são escravos de um trabalho sem igual. Tens um cordão de linhavos e por anel um dedal. Sou a costureira e à noite em casa trabalho de tal maneira que os meus olhos de canseira ardem mais do que uma brasa. Já não vejo a rua, vejo a agulha e linha. Vai se o sol desmaia a lua. Eu ali sozinha, triste vida tua, oh linda costureirinha. Mimosa costureirinha, teu andar tão leve, leve, lembrou-te uma princesinha sobre um caminho de neve. E o teu riso cristalino, fonte de amor e beleza, é letra de um novo hino, onde não entra a tristeza. Cristalino, fonte de amor e beleza, é

esperança traz a boa nova, a suave esperança de um risonho alvo. Boa nova que traz a flor, a mais linda trova de um divino amor. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. A Miquelina fala, fala, fala, fala, fala sempre e não se cala. Parece um descarranhado. Luz para ela que é o senhor marido dela. Olha para ela e está calado. A Miquelina fala, fala, fala, fala, fala sempre e não se cala. Parece um descarranhado. Luz para ela que é o senhor marido dela. Olha para ela e está calado. Luz para ela que é o senhor marido dela. Olha para ela e está calado. Oh, Miquelina, deixa falar o esparrela, pois Deus te deu goela, deu-lhe a língua e a boquinha. Oh, Miquelina, és pior que uma tramela, deixa falar o esparrela e cuida-te do caladinha. Oh, Miquelina, és pior que uma tramela, deixa falar o esparrela e cuida-te do caladinha. A Miquelina fala, fala, fala, fala, fala, sempre não se cala, parece um esparrela. O esparrela que é o senhor marido dela, olha para ela, está calado. O esparrela que é o senhor marido dela, olha para ela, está calado. Cala, tá, Miquelina! Coitado do esparrela! A Miquelina é faladeirinha risca, a Miquelina é quem risca e lá em casa manda ela. A Miquelina é mulher endiabrada e que nunca está calada. Coitado do esparrela! A Miquelina é mulher em dia brava e que nunca está calada, coitada do esparrela. A Miquelina fala, fala, fala, fala, fala, sempre não se cala, parece um esparrela. O esparrela que é o senhor marido dela, olha para ela, está calado. O esparrela que é o senhor marido dela, olha para ela, está calado. Oh, Miquelina, tu és insuportável. Coitadinho do esparrela. Fala, fala, fala, fala, sempre não se cala, parece um esparrelhado. O esparrelha que é o senhor marido dela, olha para ela, está calado. O esparrelha que é o senhor marido dela, olha para ela, está giro, tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Tiro, liro, liro, tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. No domingo se vai à festa e a alegria vai ser meu par. Não importa que dança é esta, o que eu quero é poder dançar. Mal eu chego na brincadeira, vem alguém e me dá a mão. E lá vou eu noite inteira, cantando esta canção. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Que alegria a noite inteira, andou pouco ainda a dançar. O calor desta brincadeira, vem que eu quero te ensinar. Ergue as tuas mãos para cima e dê mais dois passos para o lado. Na dança do tiro-liro, não pode é ficar parado. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Quem ainda está de fora e não tem vontade de entrar, vem que a dança começa agora, não tem hora de acabar. E pra ser feliz tem a praça, porque o tempo não vai parar. E a vida é mais que uma festa, não vale a pena chorar. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Canal 2. A Margarida tem um sangue garnizé e arranja sempre a maneira de ser só para consumir. Oh Guida, grita ao Toro, grita ao Zé, fecha bem a capoeira que o Pinto pode fugir. Oh Guida, grita ao Toro, grita ao Zé, fecha bem a capoeira que o Pinto pode fugir. É tal Vanzé, é tal Zimbri, quando foge o garnizé, toda a gente grita assim. É tal Vanzé, é tal Zimbri, em Xoto Pinto, ó Margarida, deixa a cancela no teu quintal. Em Xoto Pinto, ó Margarida, toma cautela, não vai lá o meu naval. Em Xoto Pinto, ó Margarida, deixa a cancela o teu quintal. Em Xoto Pinto, ó Margarida, toma a cautela, não vai lá o teu naval. Em Coloria, toda a gente entra na dança, é tão grande a confusão que nem sei explicar. Se gritaria nos quintais da vizinhança, tudo quer deitar a mão e o pinto sempre a saltar. Se gritaria nos quintais da vizinhança, tudo quer deitar a mão e o pinto sempre a saltar. É tal Vanzé, é tal Chifrim, quando foge o garnizé, toda a gente grita assim. É tal Vanzé, é tal Chifrim, quando foge o garnizé, toda a gente grita assim. Em Xoto Pinto, ó Margarida, fecha a cancela do teu quintal. Em Xoto Pinto, ó Margarida, toma cautela, não vai ele ao meu naval. Em Xoto Pinto, ó não ver, saltarei 30 então mais. Lairilalela, saltarei 30 ou mais. Algum dia para te ver, saltava 30 quintais. Manda pedir da boutique remédio para morrer. Lairilalela, remédio para morrer. Se eu soubesse quem tu eras ou quem tu vinhas a Este é o Canal 2. Quinta vez nos teus olhos, escreve corpo no meu peito. Amor sério, eu aos olhos, de pro teu me falta jeito. Amor sério, eu aos olhos, de pro teu me falta jeito. Quinta vez dos teus olhos, escreve torto no meu peito. No meu peito, escreve torto, na minha alma dar a dar. Nunca mais eu chego ao porto, de lá for por este andar. Nunca mais eu chego ao porto. Escreve tonto, na minha alma dar a dar. Ao porto de Matosinhos, adeus verdes os teus olhos, são cá outros mais purinhos. Adeus verdes os teus olhos, são cá outros mais purinhos. Nunca mais eu chego ao porto de Matosinhos. Nunca mais eu chego ao porto de Matosinhos. O meu perdão. meus sonhos mortos pelo teu desdém. Ai de mim, são teus também, são teus também. Que mais te posso dar? Que mais queres tu de mim? Eu só tenho de ti mentiras tuas. Se tu ainda queres mais, os restos aí vão. Só tenho para te dar o meu perdão. Canal 2 da Antena Web.